No final da noite de ontem, por volta de 22 horas, servidores da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu foram acionados pela Central de Operações da GM para um deslocamento até a Avenida Gramado, no bairro Santa Rita. Segundo o solicitante, uma pessoa desconhecida teria quebrado o vidro de seu veículo com uma pedra e encontrava-se detido por populares. No local foi constatada que a pessoa era Agnaldo Costa Leite, morador de rua de 28 anos. Que já havia sido detido pela Polícia Militar pela mesma prática no início da noite, com a alegação de que gostaria de ser preso. Agnaldo foi então encaminhado pelo GMs à 6ª SDP para as providências cabíveis. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pela prática de tentativa de furto, dando conta de que se fosse autuado somente pela prática de quebrar o vidro, danos ao patrimônio, ele não seria preso. Sendo assim, a autoridade policial entendeu que houve também a intenção de furtar o veículo. Tentativa de furto, artigo 155. No momento da prisão, Agnaldo já estava em posse de uma mochila e uma mala, ambas com roupas, segundo ele, de malas prontas para ser preso. Ele teria dito para os policiais que durante a tarde de domingo teria tentado ser preso, mas responderá por um termo circunstanciado por ter atirado uma pedra no para-brisas de um automóvel. Ele queria ser preso, pois passava fome nas ruas. Informado que para ser preso ele teria que cometer crimes e não atos que levassem a termos circunstanciados. Então, ele assumiu que havia quebrado o vidro do automóvel para praticar furto, mesmo sem saber dirigir. Tornou seu sonho realidade e acabou preso, por ordem do delegado de plantão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.